peleas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje